cuidado e atenção, maquinando em sua mente a mais terrível invenção. Imagens sendo cultuadas, pessoas iludidas sendo enganadas por aquilo que tem olhos mas não vê. Pernas perfeitas, mas não pode andar. Nariz, mas não pode cheirar. E o que as imagens podem fazer? Se está enfermo, elas não podem curar você. Nenhuma imagem morreria por você, porque nela não existe vida. Mas somente Jesus padeceu por nós, sarando nossas feridas. Culto irracional. Cultuar imagens é um culto irracional. Culto irracional. Irracional. Consigo na cruz levou nossa dor e sofrimento, e em muitas nações vivi no esquecimento. Vou te falar do fundo do coração, imagem alguma lhe trará salvação. Tem dedo mas não pode te escolher, ouvidos perfeitos mas não ouvi você. Não move uma mão para enxugar suas lágrimas, não liberta o cativo nem a mente atormentada, te prendendo na obsessão da idolatria, sendo um sujeito adorá-la todos os dias. Estão mortas diante do Todo-Poderoso. Quando chegar o fim, ele será rigoroso. Julgado será todo que usa sua fé em vão. Cultuar imagens te levará à condenação. Culto irracional. Cultuar imagens é um culto irracional. Culto irracional. Irracional. Culto irracional. Cultuar imagens é um culto irracional. Culto irracional. Irracional. Culto irracional. Cultuar imagens é um culto irracional. Culto irracional. É um culto irracional, tudo irracional. Tudo a imagens, tudo irracional. Tudo a imagens, é um culto irracional, tudo irracional. Tudo a imagens.